Rádio Mackenzie. Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada Mac. Boa noite, ouvinte! Está no ar mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Este programa é promovido pelo Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E este quem vos fala é Vitor Visotto e eu vou ser o seu apresentador. E vamos começar o primeiro tempo de Arquibancada Mac, o meu último Arquibancada Mac, apresentando os comentaristas, melhores comentaristas do Mackenzie e do mundo. À minha direita está ele, o meu amigo de blog, meu amigo de faculdade, José Roberto de Finiclé. Boa noite, ouvinte, boa noite, bancada, e meu destaque vai para o Real Madrid, que ganhou sua 11ª Champions League. Que droga! A minha diagonal direita está ele, Pedro Rocha, dá o seu destaque. Boa noite, Vitão, boa noite a todos da bancada, boa noite, querido ouvinte. Meu destaque vai para o Grêmio, que com 4 jogos lidera o Campeonato Brasileiro, sendo que não teve nenhum gol sofrido ainda na competição. Maravilha, ao seu lado está ele, o estreante do Arquibancada Mac, ou o nosso convidado, Gustavo Oyadomari. Olá, Vitor, olá, bancada, olá, ouvinte. Muito prazer estar fazendo parte desse programa no dia de hoje. Meu destaque vai para a derrota do Santos em casa para o Internacional. Maravilha, o japonês. À minha esquerda está ele, o nosso querido, o nosso amado, aquele que tem a namorada que a gente não conhece, Pião! Vai, Pião. Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. O meu destaque vai para a vitória do São Paulo no Clássico contra o Palmeiras. 1-0, gol do Ganso. Que droga também. À minha diagonal esquerda está ele, o capitão André Rivera. Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. Meu destaque vai para o Corinthians, que conseguiu sua segunda vitória consecutiva e está subindo na tabela. Por que será que ele deu o destaque do Corinthians, né? Vamos começar o programa com o hino do Corinthians. Solta o hino do Timão, Flavião. Que venceu o Sport na Ilha do Retiro por 2-0 e agora pega o Santos no Itaquerão. O que, que você acha, capitão, desta partida entre Sport e Corinthians e depois da partida de quinta ou quarta-feira, não sei? Quarta 9 horas da noite. Entre Corinthians e Santos. Pode falar, capitão. É, o Corinthians no primeiro tempo fez uma partida que levou muito... Então, posso continuar? Continua. Então, o Corinthians na primeira etapa fez uma partida meio que levando nas coxas, assim, deixando chegar muito o Sport, que tem muita dificuldade, vai ter muita dificuldade nessa competição aí pro decorrer do campeonato, porque não consegue criar muitas jogadas de gol. As duas únicas oportunidades no primeiro tempo que conseguiu criar, o Walter se saiu muito bem, fez duas grandes defesas. Bomba. Eita, continua. Ah, do nada. Tem bomba no Corinthians. Tem bomba. Tá bom, obrigado. Acataca. Aí, no segundo tempo, o Tite mudou um pouco o estilo de jogo com a entrada do Luca, que ele entrou no lugar do Luciano, e colocou 3 jogadores de movimentação que não tinham posição. Então aí, na primeira jogada que o Luca entrou, ele conseguiu fazer o gol de cabeça, marcou o primeiro gol, e a partir daí o Corinthians dominou completamente o jogo, o Sport não conseguiu fazer nada. E aí saiu o segundo gol com o Marquinhos Gabriel. Golaço, né? Um golaço de esquerda no ângulo do goleiro Magrão. Então, tá melhorando o time. O Guilherme foi o grande destaque da partida. Conseguiu jogar mais uma bela partida. Então, o Corinthians tá crescendo aí. Vamos ver se o Tite finalmente deixou de ser teimoso e tá conseguindo mostrar o porquê que ele é o melhor técnico do Brasil, realmente. Tá faltando gordura pro Magrão. Mas, Pedro Rocha, o que você achou desta partida entre Sport e Corinthians no fim de semana? Eu acho que o Capita falou resume bem o que foi a partida. Eu acho que o Sport vai ter sim muita dificuldade nesse campeonato. O Oswaldo de Oliveira ainda não conseguiu dar um padrão ideal para a equipe de Pernambuco. É uma equipe muito fraca tecnicamente. O Diego Souza não conseguiu ainda também jogar o seu melhor futebol. E eu acho que o mais importante, além das duas vitórias do Corinthians, foi não ter tomado gol, porque a defesa vinha numa fase meio oscilante. Tomou 3 gols do Vitória, que é uma equipe tecnicamente fraca, e agora mostrou novamente sua segurança, e isso é um dos pontos fortes, provavelmente, pro Corinthians no campeonato. Exatamente. Eu tenho uma pergunta pro Zé. O Oswaldo de Oliveira cai no próximo jogo se ele perder pro Santa Cruz? Fala, Zé Beto. Eu acho que... Primeiro que é aquela coisa, né? Clássico, né? Além da situação do esporte, é um clássico bem... com uma rivalidade muito forte lá em Pernambuco. Eu acho que não deveria cair, né? Porque tem aquela mania de futebol brasileiro que tem uma sequência de derrotas e já demite o técnico. Foi, por exemplo, o que aconteceu com o Falcão no começo do ano. O que eu acho que não deveria ter acontecido. É. Acho que deveria ter mantido o trabalho do Falcão. Mas eu acho que, pela cultura do futebol brasileiro, o Oswaldo tem muita chance de cair em caso de uma derrota para o Santa Cruz. O jogo vai ser no Arruda, né, ainda, se eu não me engano. Sim, sim. Arrudão. Não é o André, mas é o Arruda. Exato. E vai estar provavelmente Pode lotado. Soltar aquele gatinho, né, que tem aí. Vai, continua, Beto. Continua, Beto. Mas eu acho que não deveria ser demitido, mas como é o futebol brasileiro, eu não tenho tanta certeza. Eu acho que com uma derrota, e dependendo da derrota, o Oswaldo pode vir a cair sim no esporte. Tá roquinho, hein, Beto? Chupou gelado? Chupou gelado. Ah, tá. Solta a bomba aí, Flavião. Tem bomba do Corinthians. Pião, quero que você comente esta bomba. Por favor. Felipe, o zagueiro Felipe será vendido para o Porto por 24 milhões, diz jornal. A produção maravilhosa. Essa bomba tá com delay aí. Oi, tá jornal. Com delay. Mas pode falar, Pião. Mas eu acho que, independente do atraso da notícia aí... produção, né? Culpa da produção. O Felipe seria uma grande perda pro Corinthians, até porque, com a saída do Gil, ele virou o principal zagueiro, em questão de nome do time, pelo menos. E fez um belo Campeonato Brasileiro no passado. Apesar de vir falhando um pouco esse ano, também era o zagueiro que vinha mostrando mais regularidade. Poderia formar uma boa dupla com o Balbuena. Uhum. Que, voltando da seleção paraguaia, deve ser o titular. E acho que é uma grande perda pro Corinthians mesmo, que agora vai ter que ir pro mercado buscar um outro zagueiro, porque eu acho que com os que sobrarem no elenco não dá pra levar até o fim do ano. Exatamente. Japonês, eu tenho uma pergunta pra você. Passa. O Pato disse que ele vê o Corinthians como última opção. O que você acha? O Pato, que jogou no seu time, jogou no São Paulo, jogou bem no São Paulo, não jogou bem no Corinthians, mas jogou bem no São Paulo. O que você acha do Pato? Eu acho que o Pato não teve muitas oportunidades no Chelsea, infelizmente. Eu acho que ele teve um jogo que ele entrou ainda no primeiro tempo, ele começou no banco de reservas, fez uma boa partida, movimentando, dando passe, fazendo gol de pênalti. E eu acho que ele merece mais uma chance na Europa. Merece sim jogar num time grande na Europa, mas no futebol brasileiro ele sobra. Mas será que ele vem pro Palmeiras? Pro Palmeiras? É. Palmeiras, que é o centro de todas as especulações no futebol brasileiro, exato, assim como Manchester City e PSG lá na Europa. Isso. Eu acho que não vem. Não vem? Não vem. O Atlético Mineiro tá muito interessado no Pato, né? Flamengo também. Flamengo, como sempre, também, porque... O Flamengo, o Mineiro e o Palmeiras Atlético... levam todo mundo. Anelka. E o Flamengo... Mas o Atlético Mineiro está... Os boatos são de que o Atlético Mineiro está fazendo uma... Está tentando aí arrumar financeiramente o clube para conseguir contratar o Pato. Uhum. A questão é o esporte também está meio de olho na situação do Pato. A questão do Atlético Mineiro é... Como que você paga salário de Robinho e Alexandre Pato? Exatamente. Eu queria reiterar, antes da fala do Beto, que... O nosso querido produtor aqui, o Vinícius, botou uma notícia que tá meio atrasada, né, Vinícius? Vamos consertar essa produção. Mas pode falar, Beto. Falando em atacante, ontem a torcida do Sport pediu a volta do André, né? A gente viu várias faixas na torcida do Sport pedindo a volta do André, que teve uma boa temporada no Sport. E o torcedor do Corinthians agradece. O torcedor do Corinthians devia estar falando pra ele levar logo, porque não aguenta mais o ex-atacante do Sport e do Santos. Um dos problemas do esporte justamente são as reposições para esse ano foram muito piores dos jogadores que tinham no ano passado. Eles perderam o Marlone e o Elber, e agora estão jogando com o Vinícius Araújo, que é um centroavante ali aberto pela esquerda, e o Everton Felipe, que ainda não mostrou a que veio. Exatamente, só queria dar uma consideração para o Vinícius, Alione é bom. Voltando ao programa, Já que eu vou sair do programa... Me lembra muito na final da Champions na Globo. Calma, bicho. Calma, bicho. Calma. Você não pode sabe o que eu vou falar? Então fala. Então muito obrigado. Que o nosso querido Casagrande ele fez um comentário muito inteligente. Pô, brincadeira, bicho. Não, ele falou assim... Quer saber qual que é a nova frase pra quem vai recompor na zaga? Ele ficou uns 10 segundos assim. Pode soltar o gatinho. Boa, cabida. Foi da hora. Pelo amor de Deus, hein? A culpa não foi minha. Ele Bom, que falou. Já que eu vou sair do programa, em quarta-feira tem clássico, Corinthians e Santos no Itaquerão, eu quero palpite. Então, Gustavo, dê o seu palpite pra este jogão. 2-0 Corinthians. Pedro Rocha. Ó, oh, tamo afiado, hein? 2-0 Corinthians também. Beto. 4-0 Corinthians. Eu acho que vai ser 3-0 para o Timão. Pião. 2-0 Corinthians. Capitão. 5-0 Corinthians. Meu Deus. Por que será, né? Não. Olha o clubismo. Não Mas é uma beleza. É por causa do Santos mesmo. Eu acho, Bom, eu acho que o Marquinhos Gabriel vai ter a lei do ex, hein? Vai fazer gol no... E o Rodriguinho, capita? O Rodriguinho tá aí tentando voltar ao time titular. Não chora, capitão. Vamos finalizar o assunto Corinthians e vamos falar de São Paulo e de Palmeiras. Pode soltar os respectivos hinos na sequência. Vai lá, para de coração. Vamos, São Paulo, vamos, São Paulo, vamos ser campeão. Solta o hino do Palmeiras! Quando surge o alviverde imponente no gramado em que a luta o aguarda. O São Paulo venceu o Palmeiras no Choque Rei de domingo. 1-0 para o São Paulo com gol de Ganso após um cruzamento meio... bom cruzamento que pingou na área, o Thiago Martins não conseguiu pro tirar. Pro Bruno foi um bom e cruzamento. E o Ganso, opa. Pro Bruno foi um ótimo cruzamento. Exatamente. Até que ele errou. O gol do São Paulo e o Fernando Prass salvou o que poderia ser um desastre, né? O São Paulo poderia ter aberto um placar muito elástico. Grande, elástico. Eu queria que você, Beto, comentasse sobre a derrota do Palmeiras. É, eu acho que o Palmeiras teve até certos momentos bons na partida. É, teve algumas chances que a cabeçada do Alexandre, que eu acho que é um gol perdido, né? Principalmente da distância, e o Alexandre que normalmente faz esse tipo de gol. Mas, ao mesmo tempo, o Palmeiras fez um período bom da partida e logo depois ele desapareceu. O São Paulo conseguiu, principalmente pelos lados, a gente destaca muito o chapéu e o corte do Kelvin no Zé Roberto. Mas teve o chapéu do Dibris também. Não, sim, mas a questão é que o Kelvin foi bem ativo. As pontas que o Zé Roberto tá procurando ele no Morumbi até agora. É, o Zé Roberto... Mas, não boatos, meu Deus, ele não tá lá procurando. Você conversou com ele já? Já. É, então, a gente não compara o Kelvin... Interna, Pião. Continua, a gente não compara o Kelvin com o Zé Roberto, né? Pelo amor de Deus. Até porque a gente sabe quem vai levar melhor, né? É. Dependendo... Hoje o Kelvin. Então, do resto, pronto. E alguns anos atrás. É, alguns anos atrás, né? O Zé Roberto. Fácil. Você, né? Vai, continua. Bom... quem dera. Continua, Zé Roberto. Mas eu acho que o São Paulo soube neutralizar o Palmeiras. O Palmeiras também não funcionou com o Dudu armando o jogo. Isso não só de agora. O né? Dudu não é meia. Dudu não é um meia de ofício. Então a gente já sabe que isso não deu certo ano passado. É muito óbvio que provavelmente que não daria certo esse ano. E nas várias chances que, como você disse, o Pra salvou muito o Palmeiras. Em duas, três bolas poderia ter sido 4-0 facilmente o jogo. Mas o Prass estava lá para salvar mais uma vez a nossa pátria. E... A nossa pátria? A nossa pátria. Beleza. Não? E... A sua, a minha, a nossa. A de todos nós. Ah, o seu. Que propaganda. O meu. É, que o nosso. Fernando Prass. É, então. mas eu acho que foi merecida a vitória do São Paulo. E quando soube acertar uma finalização no gol, que no caso foi a cabeçada do Ganso, matou o jogo, porque o Palmeiras estava totalmente... fora já da partida naquele momento. Pedro Rocha, queria ouvir você, fala, que também Pedrinho. É um alviverde imponente, queria que você falasse deste clássico. É, então, não dá muito pra explicar o que acontece com o Palmeiras nesse início de campeonato, a famosa oscilação, que às vezes o Campeonato Brasileiro acaba não perdoando, já foram 6 pontos perdidos fora de casa, e o Palmeiras alterna muito jogando em casa e fora de casa. É, desculpa, querido ouvinte, que eu tô meio rouco também. Tu pôs gelado junto com o Zé? É, tomei um gelinho com o Zé. Gelinho do Zé? Gelinho com o Zé. Ah, com o Zé? É, com o Zé. Meu Deus. Enfim. O Palmeiras, como o Zé mesmo disse, teve uma chance muito clara com o Alexandre, que se tivesse feito 1-0, o jogo poderia ser outro. Mas São Paulo dominou o jogo por completo, mereceu a vitória. São Paulo, que dentro do Morumbi, também é um time muito forte, vai ganhar muitos jogos nesse campeonato. Vocês sabem bem que São Paulo é forte dentro do Morumbi. Faz uns 14 anos, vocês sabem disso. É, faz tempo mesmo. Imagina o Allianz Parque. É, então. Ah, tá lá. 8-0? 8-0. O Allianz Parque faz tempo também, vocês não ganham. 7. Mas enfim, 8. O Palmeiras é... Eu acho que ainda não tá muito consciente nesse campeonato, então por isso... Acabou perdendo, que fala, Pião. Pião, você é freguês, velho. Não, você é freguês, mano. Pega lá o histórico contar, pra você. Tá contar. Bom, reiterando a minha frase. Pega o histórico pra você. Recompondo a minha frase, foi 7-0 pro Palmeiras no placar no Allianz Parque. Mas agora, calma, japonês, eu sei estou que você tá um formigando pai, aí na cueca pra falar. Não é sempre eu São Paulo quero, é clássico, né? Eu quero que o Capita primeiro. Oi. Fale. Diga. Sobre essa polêmica que surgiu, que o Cuca falou que o rendimento do Dudu no meio-campo não é bom. O Dudu rebateu numa entrevista e a imprensa colocou de maneira como se tivesse uma crise instaurada no Palmeiras. Você acha que existe essa crise ou é a imprensa que tá criando isso? Ah, eu acho que existe, hein? Ah, capitão! Eu acho que existe uma crise porque alguns jogadores não gostam do Cuca. Você é imprensa, né? Você é, tipo, então, imprensa corintiana? Soltou a não, bomba. A imprensa em é geral. É, imprensa de... Eu acho que tem uns caras ali que não se dão tão bem com o Cuca, assim. E o Cuca já tem um histórico de não conseguir jogar bem fora de casa, né? Quem você acha que não se dá bem com o Cuca? Nomes? Acho que Dudu, é. Praz... Acho que esses dois aí são os líderes da equipe mesmo, né? Então... E tinha também o Robinho, que acabou saindo. É, então foi um dos motivos de acabar saindo, né? Entendi. É. Bom, essa é a sua consideração pra isso? É, mas eu queria falar também sobre o jogo, que o Denis tem mais ponto que muito time aí no campeonato. Entendi. Ele tem 4 pontos, né? Ele estaria fora da zona de rebaixamento, por exemplo. Soltou os cachorros, o Flavião, né? Bom, agora eu quero que o peão... o peão... Fale sobre a vitória do time dele. Fale aí sobre a vitória do Tricolor. Põe pra fora. Exorcize todos os seus sentimentos na sua fala agora. Faz mil anos que vocês não ganham um clássico, põe né? Põe pra fora. Um ano quase. Um ano? Foi quase um ano. Ah, vai. Mas não deu um ano. Não só ganhando, como tomando um monte de goleada. Cai entre nós. Né? É, mas no momento é bom você ficar quieto, né, Pedro? Cadê o Ring? Epa! Cadê o Ring? Mas sobre o jogo de ontem, eu acho que como o Beto e o Pedro falaram, no começo do jogo o Palmeiras até dominou, acho que os primeiros 15 minutos teve o controle do meio campo, a partir dali São Paulo conseguiu ficar com a bola no meio campo, trocar passes e chegar, no primeiro tempo nem tanto, acho que teve só a chance do gol, de chance clara mesmo, apesar de São Paulo rondar a área do Palmeiras ali o primeiro tempo quase inteiro, chance clara foi só do gol do Ganso. No segundo tempo criou muito mais, o Praz conseguiu as defesas, como o Betão falou, as principais eu acho no chute do Thiago Mendes de fora da área e na cabeçada do Maicon logo em seguida. Praz fez duas ótimas defesas e impediu um placar maior. O 1-0 acabou ficando até barato, pelo que o jogo mostrou. Sim. O Denis também fez boas defesas do outro lado. Quem diria o Denis? Denis. No começo, quase o gol, o lance do Alexandre, ele quase entregou quase a jogou a bola para trás e quase entregou o gol quase. No começo, mas depois ele melhorou no jogo, tomou os pontos, como o Capita tomou disse. Vários pontos. Né? Vários pontos. Ponto no Cartola e ponto na cabeça. Uma coisa que São Paulo mostrou ontem que às vezes não vinha conseguindo mostrar é que conseguiu segurar um jogo, apesar de não conseguir abrir 2-3-0. 1-0 foi suficiente, um placar que geralmente São Paulo no fim do jogo toma uma pressão, como foi contra o Palmeiras no próprio Morumbi ano passado, tomou gol nos acréscimos já no empate por 1-1. Tem bomba pro segundo bloco, hein, Flavião? Mas eu queria que o japonês falasse sobre o jogo e eu queria perguntar, empolgou? #empolgou? Ah, no Brasileirão, acho que, infelizmente, o elenco não dá. mas o Tetra vem na Libertadores. Ai, meu Deus. E o Real Madrid que se prepare. O Real Madrid se cuide, o Bruno vai anular o Cristiano Ronaldo. Mas falando não, um pouco... Não anulou o William do imagina o Cristiano Ronaldo. Meu, o William é muito melhor que o Cristiano Ronaldo. Falando sobre o jogo, uma das preocupações da torcida tricolor antes do jogo era a escalação do Lugano para defender contra um ataque muito rápido do Palmeiras, com Dudu, Roger Guedes e Gabriel Jesus. Mas, por incrível que pareça, o Dios Lugano conseguiu, apesar de ter tomado um cartão amarelo no começo do jogo, ele teve uma boa partida ao lado do Maicon e dá uma esperança para o torcedor de que, mesmo na ausência do Rodrigo Caio, que ao lado do Maicon vem sendo o titular da equipe, o Lugano e o Maicon consigam aguentar essa pressão de jogar nesse período do Campeonato Brasileiro. Só mais uma observação é que o Wesley fez mais uma boa partida, apesar de no fim do jogo ele errar, ele conseguiu errar um pouco. Não é o safadão, mas foi bem. Ele conseguiu. Boa, boa, entrou tá no clima. Entrou no clima. Que bancada, maravilha. Foi que você falou, não, velho? O Wesley não é o safadão, mas ele foi bem no jogo. É, exatamente. Fala, Pedro. Não. Ele tá feliz hoje. Tá feliz? Tá. A 15ª O Juca veio, foi né? bom? A 15ª veio, né? Entendi. Chupa grifo. Mas eu queria... Que isso, Beto? Que é isso, Beto? Solta os gatos, cachorro, solta tudo, Flavião. Meu Deus, bicho. Só não fede aqui a sala, viu? Ô, deixa eu falar um negócio. Nossa. Ô, capitão. Fala. O São Paulo atingiu a marca de 100 mil sócios torcedores. Jamais que... será. Jamais será. E o que, que você acha desta marca tricolor? Você? Que é isso, bicho? Que os caras tão loucos hoje. O Juca ainda tá fazendo efeito no corpo do Pedro Rocha. Tá lutando capoeira no estúdio com o Gasparzinho. Mas voltando, capitão, o que você acha dessa marca tricolor? Você acha que é uma marca importante? Você acha que o marketing do São Paulo finalmente tá conseguindo fazer essa função ou não? Ah, eu acho que é sempre bom para os times brasileiros conseguir fazer o sócio-torcedor crescer cada vez mais, porque é uma maneira de fazer crescer também os torcedores dentro do estádio, né? A gente não consegue ver isso ainda com o time de São Paulo, mas e também com o Internacional e com o Grêmio, porque o Internacional é um dos que mais tem e nunca consegue encher os estádios, e o Grêmio também não. E eu queria ressaltar uma coisa sobre o São Paulo, é que como o Edgar Bauza tá indo... Edgar, o Paton tá indo muito bem no São Paulo, tá conseguindo estabelecer uma forma de jogar, que ele era criticado no começo da temporada. Quem duvidou de mim. E tá fazendo muito... Eu também concordava que o Bauza era bom, viu? Só pra deixar claro. Não, claro. Mas... Eu sei, você concordava, mas tinha alguns aqui que não. É... Inclusive, quando o Cristiano Ronaldo foi campeão da Champions, o Bosa foi campeão da Libertadores, as hein? Duas vezes. Então uma com a LDU e outra com a São Lorenzo. Mais uma coincidência. Estamos aguardando. Perdeu as duas, né, pro Cristiano Ronaldo depois. Mas algumas coisas podem ser diferentes. Cristiano Ronaldo. Pode ser, né? Então tá bom. Mas voltando aí, eu acho que o Bauza, ele tá fazendo uma... Tirando de jogadores o que a gente não esperava, como que é o do Kelvin, que o Zé Roberto tá procurando até agora. O Maicon, que eu não esperava muita coisa dele, vindo do Porto, que não tinha mostrado um tão grande futebol. Mas... Mas eu acho que tá conseguindo mostrar o seu jogo, tá fluindo no São Paulo e tá fazendo crescer ainda mais a equipe, os jogos dela. Ele tá tornando muito São Paulo consistente, eu tô achando, porque são jogadores que, na minha opinião, não são muito bons tecnicamente, com exceção do Ganso. E lógico, Rodrigo Caio, o Maicon tá jogando bem. Mas Thiago Mendes acho que também, né? Thiago Mendes, que tá voltando a jogar bem. É. Mas Wesley, acho que o mais importante desse time do São Paulo é que eles estão seguindo a risca mesmo que o Bauza pede, como muitos jogadores do Corinthians faziam na época do Tite ou fazem. Então por isso que o São Paulo tá conseguindo alguns bons resultados. Mas eu acho que nesse Campeonato Brasileiro a perspectiva do Palmeiras é melhor. Maravilha, Rocha. Fala, japonês. Mesmo o Hudson, que nunca foi um grande volante, foi destaque no Botafogo de Ribeirão Preto, veio para São Paulo, nunca jogou nada. Esse ano está jogando muito bem, virou destaque capitão do Libertadores. Time. Capitão. Volante que mais desarma na Libertadores, né? E honra a faixa de capitão aí, com boas atuações e um pouco de violência. Que tá sendo do Maicon agora que o Hudson tá machucado. E um pouco de violência. Um pouco de violência porque é Libertadores, né? Voltando um pouquinho no assunto no Palmeiras, o Gabriel Jesus pode ser convocado para Copa América e desfalcar o time. Isso é notícia velha, né? Mas praticamente surgiu essa dúvida nessa semana. Beto, o que, que você acha dessa convocação do Jesus? Do Jesus? É, do Jesus. Ah, é aquela... Eu acho que tá... Estão fazendo teste, né, pra Copa América. O Gabigol também foi levado para a competição que... Inclusive marcou gol marcou ontem. Gol. Inclusive... Estrela do menino Gabigol, hein? Contra o Panamá. É. Jesus Cristo, literalmente. É, continua, Beto. Não, é que eu acho que pode até ser uma boa experiência pro, tanto pro Gabigol como pro Gabriel Jesus. Lembrando que ele vai ser convocado, provavelmente, se o Rafinha for realmente cortado por lesão, que é uma possibilidade grande. Sim, e mas eu acho que, por mais que o Palmeiras perca o Gabriel Jesus por um tempo no campeonato, acho que tem peça de reposição para poder continuar o campeonato de maneira tranquila. Mas eu acho que é uma experiência boa pro Gabriel Jesus e pode também mudar um pouco a cara do... Ali, pelo menos do ataque da Copa América, que, né, não vai ter o Neymar, né? Então, eu acho que pode. E, ainda falando só um pouquinho de seleção brasileira, o jogo contra o Panamá ontem foi sofrível de Foi, de que coisa. Deu sono. Foi. Mas, mandando um gancho na sua declaração sobre o Gabriel Jesus, eu queria perguntar se ele vai sair no meio da janela. É, eu acho conta disso, aí se ele sai. Conta aí, Beto. Conta aí. Vem do futuro aí. Beto é parceiro do Gabriel Jesus. Beto Diná. Beto Diná. Nossa. Que fase, hein? Zé Diná Roberto, vai. Vai, vai, vai, vai. Eu acho que o Gabriel Jesus só sai, não sai tá nesse meio de tranco. Ano. É, não sai no meio de ano. Eu acho que ele sai só no final do ano. Porque eu não acho que ele... O Beto tá meio morto hoje, vai continuar. O Beto tá falando mais que o pião, meu Deus, tá parecendo. Não, mas eu acho que o Gabriel Jesus... Basse, né? Vai continuar, quer dizer... Não, mas eu acho que o Gabriel Jesus só sai no final do ano, eu acho que ele não sai nesse meio de ano ainda. Depois corta isso aí, hein? Mas eu acho que é isso mesmo. Não tem muito o que falar sobre a transferência. É isso. Obrigado, velho. Transferência imaginária. Obrigado, falou, Beto. Obrigado, pode voltar semana que vem. Bom Rocha! Jogo. Fala bom aí, jogo. Rocha. O quê? Não, mas não tem muito o que falar. Não tem muito o que falar. Do Gabriel Jesus? Do Jesus, do Palmeiras, de tudo. Do Gabriel Jesus, eu acho que se ele for mesmo convocado para a seleção, não sei quantos jogos que ele vai desfalcar a equipe do Cuca, eu acho que é uma falta imensa. Porque ele é um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador do time. Você sabe, Capita, quantos jogos que vai desfalcar se ele for convocado? Vai voltar junto com os meninos da Vila. São 12? 12? São 9 da Copa América. 9 da Copa América e nas 3, Olimpíadas 3. Mais 9, então pode totalizar 18 jogos. É, então se ele ficar realmente fora você de 9 tá jogos... Tá bom de matemática, hein, 9 jogos preocupa. Se eu Gabriel acho que Jesus tá errada essa conta aí, hein? Porque já passaram duas rodadas, então seriam mais... 16. Enfim. Maravilha. Continua, Rocha. Não, mas ele já foi. Mas já. Teve jogador que já perdeu. Perdeu? Não dá os 9, então acho. Seria... Foi mal, sou de humanas. Bom, continua, Rocha. Sei lá, se o Gabriel Jesus ficar fora aí de 9 jogos, 7 jogos, acho que vai ser uma falta muito grande pro Palmeiras. Então, eu não vejo motivo pro Cuca, pro Dunga chamar ele. Eu acho que ele merece sim a convocação, mas podia ir só pra Olímpica. Exatamente. E para finalizar este assunto, São Paulo e Palmeiras... Como eu já disse, eu quero palpites. Palmeiras e Grêmio no Pacaembu, japonês. 1-1. Rocha. Ó, fácil. Fácil de falar. Meu Deus. Fácil de falar, mas não falou. É, fala. Vai ser 3-1 Palmeiras e pronto. Maravilha, Beto. 2-0 Palmeiras. Eu acho que vai ser 1-0 Palmeiras. Bem difícil. Pião. 0-0. Que coisa, hein, Pião. Capita! Que desânimo. Eu acho que vai ser 2-0 para o Grêmio. Porque o Grêmio ainda não sofreu gols e quando que pegou o adversário mais complicado da competição fora de casa, conseguiu fazer 3-0 fácil. Tá bom, então o Grêmio vai ser campeão com 38 vitórias, nenhum gol sofrido. Fiquei sem palavras agora depois não, da declaração. O Grêmio declaração... vai acabar em terceiro no campeonato. Declaração forte do capitão. Vamos finalizar esse assunto e falar do Peixe. Tá. Solta o hino do Santos, Flavião. Santos. O Santos perdeu na Vila Belmiro por 1-0 contra o Internacional. O Santos, hein, capitão? Pois é. Tá se preocupando com a Z4 ou não? Tá, também. Perdeu mais um aí no campeonato. Eu tava mesclando entre os dois jogos do Grêmio e Curitiba e Santos Internacional, e toda hora que eu colocava no jogo do Santos, o Internacional sempre tava atacando, então... Tem Premier, capitão? Pago. Maravilha! Bom, continua então, seu assim. Eu sinto um pouco de preocupação que os santistas deveriam ter, porque o time principal agora que tá jogando não demonstra nenhuma esperança de que as coisas possam mudar, porque a dificuldade de criação de jogadas, mesmo com o Internacional indo pra frente e liberando todos os espaços pro contra-ataque, não conseguia, mesmo jogando fora de casa, o Internacional conseguiu dominar e o Santos não conseguiu jogar bem. E o que me preocupa ainda mais, jogar em casa do jeito que jogou... É. Pro contra-ataque. O elenco do Santos, o time principal é muito bom com Lucas Lima, Gabigol, Ricardo Oliveira, mas quando você perde esses jogadores que são tão importantes pro time do Dorival, você tem que apostar em Vitor Bueno, que é titular, mas sozinho não consegue render a mesma coisa. Você tem que jogar com o Joel, o Cruel, menino Cruel Paulinho, de vir, né? Jeito. Menino Paulinho. Ronaldo Longini, aí entra o Ronaldo Mendes, Lucas Crispim. Bom, solta, capitão. Você quer... Eu queria falar que ontem no jogo entre Santos e Internacional teve uma disputa entre dois paus. Nossa. Opostos. Nossa. Solta o gato. O Paulinho e o Paulão. Solta o gato, Flávio. Essa era a jogada que você tava esperando tanto pra fazer. Era. Meu Deus. E era quem isso. Saiu melhor foi o Paulão. Ainda bem maior... que eu tô. Ainda bem que eu tô saindo. Meu Deus! É o Lão da galera. Puta merda. Momento lamentável aqui. Ô, capitão, que Cheirando é isso? Cheirando lamentável. Eu venho aqui e o cara me faz uma piada dessa. Ele tá morrendo ali, bicho. Bom, deixa eu voltar aqui a compostura. Pode falar dos Santos, vamos voltar falando dos Santos. Nossa, ainda bem que eu tô indo embora hoje. Ô, pós-quebra... Após a quebra de invencibilidade, o Santos ficará 17 jogos fora da Vila Belmiro. Por quê? Não sei, só sei que escreveu aqui. Brincadeira, bicho. Ô, Flavião, você sabe por quê, Flavião? Vai trocar a grama. É que é culpa da grama. Foi uma coisa que me impressionou ontem, e é uma coisa que me impressiona em todos os jogos quase do Campeonato 17 Brasileiro. 17 dias. Porque nos estádios hoje do Brasil é vergonhoso ver como que os gramados são péssimos. Ontem o do Santos estava bem castigado, o do Palmeiras já é sempre comentado que tem muitos problemas. O do Grêmio ontem que eu observei... Mas na Vila não tem show, né, capitão? Não, não tem show, mas não sei o que acontece. Eu não tô criticando por causa dos shows. Só tem o Paulinho e o Paulão, né? Dessa disputa aí é lamentável. Acabou com a grama essa disputa aí. Meu Deus. Nossa, bom, deixa eu jogar outra lenha aqui na roda pra mas acender a fogueira. O Santos sem a Vila é um time muito mais vulnerável, assim, porque a Vila é muito forte, apesar da derrota de ontem. O Santos tava quase um ano, 30 jogos sem perder na Vila, não sei. Exatamente, mas... E isso mostra a fraqueza do Santos no atual momento, porque depois de 29 jogos conseguir não manter mais essa sequência, então mostra que pode ser um fator que pode prejudicar a equipe não jogar fora da Vila, quer dizer, jogar fora da Vila sem o apoio do seu torcedor, que lá mostra ser uma arena bem forte, que se dá bem lá. Exatamente. O Rocha tava falando do Gabigol, que fez gol. Gabigol fez gol na seleção brasileira. A Fiorentina entrou na briga e topa pagar 120 milhões pelo Gabriel. Atleta quer apenas a elite da Europa, ele não quer a Fiorentina. O que vocês acham disso? Olha, se a Fiorentina pagar 120 milhões, eu acho que o Santos vai liberar. Independente se o Gabriel queira ou não. Liberar geral? Mas eu acho que melhor pro Gabriel, assim como pro Gabriel Jesus, é esperar a Copa América, esperar as Olimpíadas... ver o seu rendimento e ficar mais esse ano no Brasil. Acho que se eles saírem ano que vem, eles talvez consigam sair por um valor ainda maior e muito mais preparados. Concordo. Beto, pode falar, você tá formigando pra falar. Não, mas eu acho que uma prova de que o Santos jogou muito mal na Vila é que o Santos demorou mais de quase 80 minutos no geral pra conseguir um chute, uma chance real ao gol, que foi um chute, acho que do... Do... Foi do... Não foi do Dudu, Paulinho. Não, foi do, não, não foi, o do Paulinho foi do Vitor Bueno. Foi do Vitor Bueno e depois, logo em seguida, teve um chute certo do Zeca também. Sim. Paulão ou Paulinho? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. E então mostrou que o quanto o Santos foi apático na partida. Uh-huh. E o que o Capita falou de o Inter, ele liberou totalmente o... Cuidado. Liberou totalmente o time no ataque e mesmo assim o Santos não aproveitou um contra-ataque, sendo que os dois laterais sempre desciam e o Santos acabando tipo, não aproveitando praticamente nada, tava apático na partida. Uhum. E poderia ter sido muito mais porque o Ailon deu uma escorregada num lance ali que era pra ter feito o gol e ele... Eu só queria deixar uma ressalva aqui. Aquele Andrigo, a mãe dele queria Anderson e o pai o Rodrigo, né? O pau. Pois é. O pai. Não é o Paulão, não, não. É o pai. Bom, piada... Então, voltando a falar sobre essa negociação... Continua, japonês. A negociação do Gabigol. Tem que ver se o Gabriel tem 4 ou 5 times na Europa, tem preferência de compra do Gabigol. Então o Santos, se de fato receber essa proposta da Fiorentina, tem que comunicar esses times a proposta recebida. E um deles é o Barcelona, né? Que adora contratar jogadores brasileiros. Vulgo Keyson, Douglas e Henrique. O Zeca também tá na mira do Barcelona, né? Falando então... Provavelmente eu acho muito difícil o Gabriel ir para a Fiorentina. Ele teve uma sondagem aí do Borussia Dortmund, mas acho difícil ele ir para um time que não disputa a Champions League. Eu acho que o destino dele vai ser um dos gigantes da Europa mesmo. Estamos com convidados aqui! Nossa. Pedro Bassi. Pedro Bassi, e Fred Nunes. O Fred Nunes não consegue Nunes. Nem falar. Outro que comemora foi no gelado. Muito o Juca ontem. Tomou no gelado? Com o gelinho comigo com o Zé. Com o gelinho, Fred, comigo e o Zé. Tomou gelinho, né? Gente. Bom, Capita, continua o raciocínio do Rocha, do japonês. Eu continuo com o meu raciocínio mesmo, que é o do que o Santos, infelizmente, pro torcida aí vai e pro Fred. Sofrer bastante pro... No Campeonato Brasileiro, que tem 4 pontos, tá no, junto com uma turminha aí que tem 4 pontos. E aí. Junto com o Denis também, que tem 4 pontos. Junto com o Denis, grande Denis. Tá disputando com o Denis, olha que legal. Mas. Pro jogo agora no meio de semana, eu acho que jogando fora de casa, que já era um problema do Santos na temporada passada, não vai conseguir a vitória contra o Corinthians, porque não vai conseguir. Pião! Eu acho que o Santos. Eu não vejo o Santos assim brigando tanto pelo rebaixamento. Eu acho que tem times piores no campeonato. Não capitão acho, vê, né? Eu não acho que o Santos vai chegar lá em cima, brigar por G4, por exemplo. O Santos vai ficar naquela na nona posição, assim, padrão do Santos no Campeonato talvez Brasileiro. Talvez 12ª, eu acho. Viu? Talvez 16ª, sim. Ah, ali, não, acho que brigar por rebaixamento Santos, não chega, mas também Santos não briga lá em cima. É padrão. Nona colocação tá suave. O Flavio tá meio chateado hoje. Tá pra baixo, o Flavio tá pra baixo. Já esperava? Já esperava. Vai, mas é um... Vai, continua, peão. Não, mas é isso. Eu acho que o Santos não é tão fraco. Não é que não é tão fraco. Tem times piores que o Santos, eu vejo, nesse campeonato. O Cruzeiro é um deles. Pra mim, o Cruzeiro é sério candidato a rebaixamento. Nossa, eu também acho. Caído. Eu acho que o Cruzeiro tá muito fraco. Assim. E o Santos, eu acho que fica mais pro meio da tabela. Não vai incomodar lá em cima como incomodou no ano passado. Às vezes incomoda, mas... Também não briga totalmente sim contra o rebaixamento. Exato, já falamos demais do Santos. Vamos para o meu último intervalo aqui no Arquibancada Mac. Já voltamos. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto, porque aqui você sempre encontra educação de qualidade, do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Do you have the time to listen to me whine? About nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. So quit my wife because it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control. Arquibancada Mac, o meu último Arquibancada Mac. Já falou, tio. Já falei? Perdão. É, vamos soltar o hino do Campeonato Brasileiro, Flavião! Acabou, já pode comer. O Flamengo e o Fluminense venceram seus jogos e os gaúchos dominam a liderança. Já falamos de Inter, já falamos de Grêmio. Mas eu quero que vocês falem mais de Flamengo e Fluminense rapidamente, Pedro Rocha. Bom, o Flamengo conseguiu uma importante vitória jogando contra a Ponte Preta lá no Moisés Carelli, um adversário que vai tirar muito ponto dos grandes favoritos ao título jogando em casa. E deu uma esperança aí para essa perspectiva do Flamengo no campeonato, que não era das melhores, mas com essa vitória talvez acabe melhorando. Já o Fluminense venceu o clássico contra o Botafogo. E, obviamente, Dom Fredon meteu o gol, porque a zaga do Botafogo saiu jogando muito mal. Uhum. E o time do Botafogo, meus amigos, é muito fraco. Eu não acho. Exatamente. Tão o capitão fraco. Não acho. Já falamos demais de Campeonato Brasileiro. Vamos falar agora de UEFA Champions League. Não, tem mais jogo. Tem mais jogo. Passa os jogos. Passa os jogos. É. Então passa aí. Vamos lá, João Pia. O Atlético Paranaense assim, eu solto um, você solta outro. Eu solto um, você solta outro. Beleza, tá, então solta um, você solta outro, vai tocando então a bola. Então você começa. Eu começo. Começa, Atlético Paranaense 2, Figueirense 1. Exatamente, eu tenho um carinho especial pro Atlético Paranaense, porque... O Beto tá com a camisa tá e tudo com... hoje. É, vitória boa do Cap. E esse resultado? Exatamente, aí? Cap. Isso que é o... Vitória boa do Cap. Rocha, solta o resultado. Cruzeiro 1, América Mineiro 1. Meu Deus, Pião. Ótimo. Grêmio 2, Curitiba 0. Maravilha. A gente já falou, Rocha? Mas... Já foram... Ah, não. Chapecoense 1, Santa Cruz 1. Meu Deus. Bom jogo. Pião? Vitória 1, Atlético Mineiro também 1. Está chamando legal. Para a Chincha Rocha? Agora já falamos de todos. Agora já falamos de perdeu! Todos. Perdeu! Já falamos demais de Campeonato Brasileiro. Vamos falar agora de a UEFA Champions League. Solta o hino que todo mundo gosta. Yeah. Atlético de Madrid perdeu a final da UEFA Champions League para o Real Madrid nos pênaltis. O jogo terminou empatado 1-1, um gol de Sérgio Ramos impedido e um gol de Carrasco. Foi para os pênaltis, o goleiro Black não pegou nenhum, não pulou para nenhum e o Atlético perdeu. O que, que você acha, capitão, dessa vitória do Real Madrid, a 11ª conquista dos merengues? Assim, a partida foi bem chata de assistir, porque com uma final assim, com duas grandes equipes, eu achei muito decepcionante. Até o Juca foi melhor, né? Acho que sim. E foi. Estão me falando aqui que foi? É mentira, o Zé não lembra. Ô, Gabi, cuidado, hein? Fala! Zoeira, fala, capitão. É, bom, não vou fazer piadas a mais, mas eu senti falta de lance de perigo nesse jogo, porque o Real Madrid abriu o placar no primeiro tempo, não conseguiu assustar o Atlético. Atlético de Madrid, eu ia falar do Paranaense. Mas não conseguiu assustar. O Galvão Bueno falou Atlético Mineiro, né? Mineiro, então, tudo bem. Se o Galvão errou, eu também posso errar. E aí, no segundo tempo, só deu o Atlético... São Luís do Maranhão! Vai, continua. Atlético de Madrid, não entendi essa piada. Nunca viu esse vídeo? Não. Prossiga, prossiga. Prossiga. Tá. E aí, no segundo tempo, conseguiu pressionar e bem pouco também. Carrasco entrou muito bem no jogo. Fez valer seu nome e marcou o gol de empate. Quase fez valer, né? Procura aí no YouTube. Fez, São ganhou. Luís do Maranhão, Galvão Bueno, Flávio. Daí. Vai por aqui. Mas nos pênaltis, como o Vitão falou, o Oblak não fez oblaca nenhuma e ficou parado no meio do gol. E o Cristiano Ronaldo lá fez a única coisa que ele tinha que fazer no jogo, que foi bater o pênalti e acertar. Decisivo. Bateu o pênalti, mas valeu o mesmo que os baita outros decisão, quatro. Né? Não, ele bateu o pênalti decisivo, só não, tudo bem. Mas pelo menos ele não pipocou que nem o Griezmann na hora de bater o pênalti no tempo normal. Legal. Que bateu mal. Bateu mas bem ó, mal. Voltando a falar um pouco sobre o Carrasco, teve a jogada do Juanfran pela direita, foi muito boa, apesar dele ter perdido o pênalti depois. Uhum. Carrasco ganhou ali da zaga e fez o gol, mas a melhor parte do gol do Carrasco foi o beijo na comemoração. Ah, verdade. Beijou bonito. A mulher. Nossa. Ô, louco, Roger. Opa. Ganhei um beijinho aqui também. Bom, ganhei um beijo da Miss Bélgica. Meu Deus. Ô, Flavião, tá pronto o São Luís Miss do Maranhão Bélgica. Aí? Que da hora. Solta pra eles ouvir. Ele... Ele beijou. Mais alto. São Luís do Maranhão! Ah, que maravilha. Vocês nem ouviram, mas continua o programa. Ótimo. Continua o programa, Beto, fala. É, uma hora eu vim entender. Não, é o ponto... Tá na puberdade, meninas. Acho que um ponto que eu achei... Que até chamou mais atenção que o jogo, né? Porque o jogo foi bem parado. Foi bem ruim. Atlético do Real. Acabou. Muito legal, Oxi. Beto. Muito legal, Beto. É o Madrid jogou um bolão. Não, mas fala. Termina, Beto. Termina, Beto. Vai, termina. Fala. Termina, Beto. Não, foi a carta que o Juanfran fez para a torcida do Atlético de Madrid pela perda do pênalti. E que ele foi pedir desculpa para a torcida após o jogo, que o ovacionou por entender o quanto a torcida é importante para o futebol. Juanfran, maravilha. Você está desculpado. Fala, Márcio, você que quer falar aí, fala. Boa noite, meus amigos da bancada, pós-feriado aqui. Queria deixar uma observação aqui sobre a Champions League. A final do ano retrasado também foi Real Madrid e Atlético de Madrid. Eu acho que essa final tinha tudo para o Atlético conseguir manter seu alto padrão ali de jogo vencendo do Real Madrid. Uhum. Almejava demais esse título. Porém, não foi desta forma que aconteceu. O Real Madrid venceu o jogo e é campeão. E Atlético de Madrid agora cai pra tudo. Maravilha! Meu Deus, isso aqui está uma baixaria hoje! Está uma baixaria! Vamos falar de NBA hoje! NBA! NBA! Golden State Warriors! Opa! Sétimo jogo da NBA! Golden State Warriors contra OKC, Oklahoma City Thunder! Os Warriors vão ganhar, peão? Ah, não sei. Já foi importante... Não sei. Não dá pra saber. Vai ser um jogaço. Muito vai bom, ser um jogaço. Binário. Eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado. Apesar de ser... 2x2, assim. É. 2x2. Mas eu acho que o... Mas eu acho que o Golden State jogando em casa tem tudo pra avançar, até porque eles vêm numa crescente depois de ter alcançado o Oklahoma, que tinha aberto 3-1 na série. Exatamente. Beto, você que é especialista em basquete, termina aí esse comentário. Mas faz um comentário legal. Não, o primeiro que eu acho que o Warriors leva hoje na série... E quem que ganha o campeonato? Warriors também. Warriors também? O Cleveland não é páreo pra... O Fred tá bravo. Não culpa o Fred, porque Fred... Um time eu acho que o campeão sai desse confronto. O Fred gosta do King James. É... O King, o rei? Paulão, né? É o Paulão. Meu Deus. É o Paulão do basquete. Ele tem um apoio, né? Exato. É, agora tem um apoio. Mas eu acho que o Warriors leva, principalmente por agora tá meio que com a moral por ter recuperado o resultado e acabou de quebrar um mando do OKC, sendo que era considerado improvável. Então eu acho que o Warriors acaba levando a série hoje. Exatamente. Hoje será o sétimo jogo entre... Golden State Warriors e Oklahoma City Thunder lá no, na arena do Golden State. Em Oakland. Em Oakland, exatamente. Arena e Florentes. No dia 2, na quinta-feira, começará as séries das finais. Da hora. Da hora, né? Vai ser bom. Bom, mas finalizando o assunto NBA, vamos falar do Juca. Opa! Opa! Finalizar o assunto NBA com o Juca. Sim. Vamos finalizar agora. O Juca. O Juca. O Juca. O Mackenzie ganhou a 15ª taça do Juca. Tem Pedro dono. Rocha, você que estava lá. Jogou no Juca? Jogou no Juca. Menino jogou atleta. No Juca. É. Menino atleta. Fez Juquinhas. O Beto também é menino atleta. Menino, porque menino jogou atleta. Pelo basquete do Mackenzie. Mas, Rocha, o que você achou dessa 10ª conquista do Mackenzie? 15ª. É, 15ª. Foi o que eu falei? Décima. Você foi falou, a 15ª. A 15ª. Quinta. Lá décima mais 5. Exatamente. O que você acha do povo que vai lá só pra beber em invés de jogar? Não, acho que não. Fala, Rocha. Acho que não existe isso. Acho que todos são Mackenzie. É, a torcida tava em peso lá. Mackenzie conseguiu ganhar a 15ª. Foi um evento muito da hora. Legal, legal. Quem mais tava lá? É... Zé Roberto. Valeu, você jogou, Beto? Joguei. Você fez jogou? Sexta? Que nem o Curry? Não, eu também não. Você botou umas bolas pra dentro? Óbvio. Ah, um salve. Menina! Um gente. Salve, eu queria mandar um salve pra família Futsal, que lutou muito lá. Lutou Mano e perdeu Joe. Um pênalti. Todo mundo lá e da família Futsal. Mas fala aí, Beto. Fala, Beto. Falando e mandando um abraço, né, pra família do basquete, né, que a gente foi vice. Os basqueteiros. Mas daremos o troco na NBA semana que vem. Fomos Vasco. Não fomos Real Madrid. Por que tem semana que fala, vem? Fred. Não, ano que vem. Ah. Pode falar, Fred. Fred. Não, é que o Betão não meteu bola de três, mas tinha um cara da NBA lá que tava parecendo Curry, realmente. É mesmo? Infelizmente, meu Deus sim. Do céu. Você falou que os caras jogavam no Palmeiras, né? É verdade? É, jogaram no Palmeiras e... Ah, assim é fácil. Vai cair toda hora. É que a gente deu... Me dá um tempo, capitão. Você está aí. Você está demitido, capitão. Continua, Beto. Não, ele não está demitido porque ele está na próxima equipe comigo. É, nossa. Tá bom. Opa. Não, mas... Olha que você perde a vaga pro Rocha, hein? Intriga. É, não, mas eu já fui contratado. Ele? Você? Eu? Você já foi. Ô, louco. Quem? Vai, finaliza logo. O importante é que o Mackenzie ganhou, que ganhamos da Casper e da AMB, uh-huh. E não repetirei o grito no meio do programa, porque foi feio. Exato. O Pio tem uma consideração final aí, pode não, falar. Não, é só parabéns ao Mackenzie pelo Juca, e um abraço pro Vitão que tá se despedindo. Mas ele não vai falar boa noite, não acabou. Não, mas eu tô dando uma despedida já. Não posso. Tô proibido. É por isso. Vai finalizar. Vamos finalizando aqui o arquibancada. Agora você pode agora vai repetir as mesmas palavras. O último arquibancada. Gostaria de agradecer muito a todos vocês aqui, meus amigos de bancada. Não chora. Muito obrigado. Muito obrigado pela salva de palmas. Estou quase chorando aqui. Estou quase chorando. Muito obrigado. Muito obrigado ao Capita. Muito obrigado ao Rocha. Muito obrigado ao Beto, ao Pião, ao Fred, ao Bassi, a todos os amigos de Arquibancada Mac, ao Flavião, ao Doni, ao Regis, todo mundo da produção da TV. E eu queria que o Pião falasse aí as considerações. As mesmas palavras. Pode falar, Pião. Já que me cortaram aquela hora, eu vou falar. Uma despedida pro Vitão aqui, ó. De novo. Vou ter que repetir. Vai, abre, né? Sua carta aí que você fez. Não fiz carta, é só da hora aqui. Tá. Momentâneo. Tá da hora aí, mano. Valeu, Vitão. Um abraço. É isso aí, Pião. Obrigado pelas considerações. japonês, dê as suas considerações finais desse programa. É muito bom fazer parte aqui da bancada com esses meus amigos. Vitor, obrigado pelas oportunidades aí e nos vemos na nossa trajetória. Tá certo, Rocha. Que lindo. Bom. boa noite aí pra todo mundo aqui da bancada. Boa noite, Flavião. Valeu, Vitão. Sempre bom trabalhar aí com você, com todos aqui. E é isso aí, boa noite, querido ouvinte. Até a próxima. Valeu, Rocha. Betão, meu amigo. Não é um adeus, pode falar. Nossa. Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. Obrigado, Vitão, pela sempre auxílio com a gente. E que a gente continue a rádio crescendo e não... Decrescendo. Muito bem. Muito mas bom. Que a gente sempre gostou de fazer o programa com você. Muito obrigado. Então, que não seja até a próxima, porque você ainda estará aqui. Traz um lencinho pro Betão aqui. Né? Pro Brasil. Então, mas a gente agradece por todo o apoio que você deu para nós, desde o começo. Muito obrigado, Beto. Eu queria deixar, antes do Capita falar a frase final, que o Capita é preciso, eu queria mandar um abraço pro Marcola. Marcola, é nóis, velho. Não tem nenhum ressentimento, é eu e o Marcola. Fala, boa, Marcola. Paulão e Paulinho. Boa noite. Boa noite. Obrigado, capitão. Muito obrigado. E passe, Fred, querem falar um tchau aí pra galera? Tchau. Não, só agradecer ao Vitão pela oportunidade aí nesse semestre aí na rádio. Agradecer pra trabalhar ao seu lado, foi muito bom. E aí, até a próxima. Eu nem participei hoje, mas boa noite. Valeu, Fredão. Passe. Boa noite, ouvinte. Eu queria agradecer também ao Vitão, um grande apresentador e comentarista. E queria desejar sorte aí nessa caminhada aí dele. E campeão do Juca, 15º veio. Valeu, xadrez. Ano que vem estamos aí de novo. Espero e conto com a presença de todos. Obrigado, abraço, Bassi. E boa noite. Boa noite. Obrigado, Bassi. O capitão quer falar. Fala, capitão. Quero. Eu queria deixar aqui o meu boa noite especial pro Vitor, porque foi muito bom trabalhar com ele. Então, boa noite. Boa noite, capitão. Muito obrigado pelas suas palavras. Muito obrigado. Eu queria finalizar aqui agradecendo de novo ao NPDA, ao Flavião, ao Doni, à molecada aqui do Arquibancada Mágica. E é festa agora. É festa agora. E eu vou dar o meu último. Silêncio. Tchau, tchau. Rádio Mackenzie.